importante acertado. Castelo se ergue, mas nada se constrói parado. Alguns dirão que você não vai conseguir. Independente do seu sonho, nunca pense em desistir, porque só você sabe pelo que você passou, qual foi a sua luta, por quem você lutou. Milhões de dedos sempre vão se erguer para apontar, mas poucas mãos vão se estender com a intenção de te ajudar. Por isso eu sigo guerreiro na trilha, atento com cada serpente no chão que tenta pegar o meu ganhar pra me envenenar, mas não. A vida é a guerra, você é um soldado, esteja preparado pra tudo. Amebas parasitas estão espalhadas por todos os cantos do mundo. Acorde pra vida, não seja mais um tapete. Pra que viver das migalhas se você pode provar do banquete? Mas isso é claro, depende só de você. Tá aí parado porque acorda e faça acontecer. Sei que é difícil percorrer esse caminho, rosas são belas, porém trazem consigo espinhos. Nenhum trajeto é fácil, assim vou levando a vida, mas não me deixo ofuscar pelo brilho da neblina. Noites de sono são trocadas, mas não são perdidas. Eu as troco por papel e tinta e as transformo em poesia. E a cada dia um novo passo é dado na direção da progressão, com os guerreiros ao meu lado. A incerteza é como o mar movimentado, nessa maré de azar muitos sonhos são naufragados. Felizmente os meus não morrem e nem são afogados. Provo que se for preciso eu atravesso esse mar a nado. Muitos querem ver apenas o seu fracasso, mas você tem que lutar por seu espaço. O futuro se faz agora, meu caminho eu mesmo faço. Que a vitória multilute é só dar o primeiro passo. Muitos querem ver apenas o seu fracasso, mas você tem que lutar por seu espaço. O futuro se faz agora, meu caminho eu mesmo faço. Que a vitória multilute é só dar o primeiro passo. Tá na hora de tirar os planos da prateleira. Ficaram por muito tempo acumulando só poeira. Besteira, bobeira, você não acredita em si. Ou você enfrenta o mundo ou o mundo vai te engolir. Sonhos são expectativas que habitam em nossas mentes, mas sonhar e agir são coisas totalmente diferentes. Quem não se arrisca vai ter que aprender a conviver com o mal-estar de imaginar como deveria ser. Não importa o quanto seja difícil o seu caminho, permaneça, prevaleça, mesmo se estiver sozinho. Em cada esquina uma sina, a vida é adrenalina, e ela vai te bater, mas a surra sempre te ensina. Dê a volta por cima, mantenha a sua disciplina, faça devolução, sempre a sua rotina. Disposto a honrar o compromisso de fazer o meu melhor. A inspiração que vem da alma enquanto eu me encontro só na luta, na disputa, na busca de algo maior. Mostrando dedicação em cada gota de suor. Sei que a condição é pequena, convicção extrema. Escrevo o que eu vivo e vejo superando os problemas. São mais do que rima nas linhas, são mais do que apenas fonemas. Expresso meu sentimento em cada verso do poema. Tô em busca da evolução, tipo a do Serol, palinha chilena. Sonhando com o mundo, traçando meu rumo, mas sem esquecer diadema.